bom te pegar o Murilo ali tá na pista, mano. Desce do salto. Teu ego tá criando um monstro. Desce do salto. Teu ego tá criando um monstro. Diz o que eu quero ouvir. Não mente pra mim. Seu ego já fez estrago demais. Pior sensação, a escolha errada, confiança quebrada. Desce do salto. Teu ego tá criando um monstro. Desce do salto. Teu ego tá criando um monstro. Mas ela falou que não ia voltar e voltou de novo. Com esses papo que não vai levar lugar nenhum. Sabe que ela é linda e tem autoestima alta. Esse teu sorriso sempre encanta qualquer um. Ela é linda e tem autoestima alta. Quase se afogou em diversos amores que tentaram deixar sua autoestima baixa. Esse teu sorriso sempre encanta qualquer um. Ela é linda e tem autoestima alta. Esse teu sorriso sempre encanta qualquer um. Desce do salto. Teu ego tá criando um monstro. Desce do salto. Teu ego tá criando um monstro. Desce do salto. Teu ego tá criando um monstro. Desce do salto. Teu ego tá criando um monstro.